guerra. Bom dia, Vietnã. Conexão APGO, GO. Uberaba, MG. Cidade tá de ponto 50 em cima da laje. E os capa preta na rua atacando de bacamarte. Vietnã tem talibã botando fogo na gun. Gama de prego, beca, protege o topo. Acabou um puxo pino e a cava tampa a cara. Banana explode caixa, os macacos racha taquara. Um pipi na cunhada, tá tudo nos conforme. É só cavalo de pau, de fuga na Maroc. Deu merda, moiou, essa porra é Vietnã. Eu que tô por amor, já formei o meu clã. Nessa tipo Saddam, infantaria, peitos vazia. Troca de tiro, troca que troca, sentinela, pia, pia. Taipu é guerra, a peixe é guerrilha. Cê acredita que no VDM já vi fuzil e macaquinha? Quantos coturnos sangra, quantos lacrado desce? Vogadiano sem armadura, no Vietnã do rap. Pipoca tomba na lombra, que nós tá pique Vietnã. APGO, Uberaba fechar. Os peixes azuis, miquinhas, onça, nós tá os pães, triquinado no bosque lotado. Nessa porra de mundão, carai, as máquinas tá entupida. Segue o baile no destaque, sotaque vem lá de Minas, tá ali bomba, carai. Pesado no beat, levada sarcástica, antástica. Taipava também representa na minha quebrada. Tô chapadão, moleque, real hits, nós invadiu. Pega a visão no clic-clac. É CTS destravando fuzil. Convoca o time pesado, maloca, malaco, tudo maquinado. Sente a pressão, safado, otário, que o disparo já foi acionado. Um gladiano sem armadura nesse Vietnã. De bala clavando apetite, pique talibã. Eu sou da rua, esse é meu real clã. Bom dia, Vietnã. Um gladiano sem armadura nesse Vietnã. Apetite, pique talibã. Eu sou da rua, esse é meu real clã. Bom dia, Vietnã. Bem-vindo ao Vietnã. Hoje não vai sobrar cartuchos. Corre a mil por hora, os moleque visou o lucro. Separo de cada um, 50 mil nós brindiu. Pra tranquilizar os tramas dessa avenida aqui. Correria todoada no meio da rua, sem contar com a sorte. Bem-vinda, samba de pedra, viela, favela forte. Moleque aqui não briga, tá de cima, ponto pra pegar os malotes. No pique de drão, pulso sempre firme, com a draga na mão. Dedo no gatilho, sem muita opção, almejando os potes de ouro chamado cifrão. Bom dia, Vietnã, onde louco é pouco. Nessa alcateia eu tô junto dos lobos. Vamos fechar o cerco, que tá tudo a favor. Nessa porra é tudo nosso, um brinde pros gladiadores. Gladiano sem armadura nesse Vietnã. De bala clavando apetite, pique talibã. Eu sou da rua, esse é meu real clã. Bom dia, Vietnã. Gladiano sem armadura nesse Vietnã. De bala clavando apetite, pique talibã. Eu sou da rua.